Pretinho Básico na Rede Atlântida para todo o sul do Brasil e todo mundo tá ouvindo e muito obrigado pela sua audiência. Uma da tarde, estamos chegando com o Pretinho e com a gente, seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. Amiguinhos do Pretinho! Bicha! Saudade que eu tava desse carinho dos amigos, deste abraço caloroso. Almir, muito obrigado pela surpresa. Cheguei em casa, não acreditei, Almir. Animal de estimação. Não acreditei. De presente. Acreditei nos presentes, Almir. Desculpa a janela que eu tive que quebrar pra arrombar a casa. Não tem problema, já consertamos o vidro, tá tudo certo. Pétalas de rosa, viu? Pétalas lindas, o cheiro tava demais. De helicóptero. É mesmo? Demais, Almir. Peguei com um amigo meu fez isso pra mulher dele. É. Peguei o telefone do helicóptero com um amigo meu. Certo. Muito obrigado, Almir. De nada. Muito obrigado. Leãozinho. Agradou o Leãozinho? Agradou o Leãozinho. Deu um certo trabalho. Pra segurar foi tranquilo. Pra segurar tive que chamar o pessoal lá. Muita lambida. Muito legal. Ele tá muito treinado pra carinhoso. É, lambeu muito. É, galo velho. Mas, queridos, é um prazer estar de volta aqui ao convívio dos amigos. O prazer é todo que meu. Com os amigos. Tudo bem, Amaral? Tudo certinho? Tudo certo, cara. Foi legal aí este período de meio mês aí, não, tudo tranquilo? Não foi legal. Porque tu não tava aqui, cara. Não foi legal. Maurício teve um pulso que tu não imagina. É mesmo, Maurício, Pia? Segurou a galera, ó, no pulso. Ah, mas tu também com a tua experiência, com a tua batuta de maestro, deu uma força também, né, Pia? Eu tenho que ajudar o Maurício, mas às vezes eu ficava tão agoniado que eu atropelava ele. Não dava, é? Era pior. Mas enfim. Mas meio Rockenbach, sabe? É que a batuta do Pi já não funciona mais. Já não é mais tão efetiva. Telefone pra ti funciona mais. E tu, Porazinho, tá bem, Porazinho? Eu tô bem, velho. Legal. Tamo aí, cara. Helipop! Estamos aí, vivos. Helipop, visual novo, de barba de novo. É porque eu saí daqui, tu tava só de cavanhaque, eu acho. Saí daqui, muitas coisas não aconteciam ainda nesse prédio. É, 15 dias longe dessa turma aqui, as coisas acontecem. Tu saiu daqui, tinha uma casa aqui. Tinha uma casa do lado, caiu a casa, né? Saiu daqui e o Pianjas bebia todo dia. Hoje não bebe mais. Não bebe mais. Tu vê só, é o efeito Porã. O Porã contaminando as pessoas. Coisa boa. Um ano atrás eu era execrado aqui pelo mesmo Pianjas. Ao contrário. Pelo mesmo Pianjas, dizendo que eu era um chato. Mas o que vocês estavam falando do Julinho? Que Julinho? O Julinho que destruiu a casa aqui do lado. Ah, tu conheceu o Julinho, né? Maravilhoso. O banco de trás do trator dele. Uma retroescavadeira. É um poder. Um cara numa retroescavadeira. Aquilo me excita, é um negócio impressionante. Eu vi que tava louco aqui. Eu tô colocando ele na Malhação. Ele vai estar na próxima temporada de Malhação. Porã pelado é uma retroescavadeira. Julinho é uma retroescavadeira. Maravilhosa. Mas o Neila. Maravilhoso. Que idade tu tem, Neila? Eu tenho 124 anos. Eu tava vendo uma matéria com o Ney. 69. Mato Grosso, Ney. Mato Grosso tá com 70 anos, cara. Maravilhoso. Olha o que é a forma física, a disposição de vida do Ney Mato Grosso, cara. O nosso Ney Mato Grosso é Mr. P. Mr. P. O apelido do Ney Mato Grosso é Jiboia. Maravilhoso. Era mesmo. E ele certa vez deu em cima de Dr. Jairo Bauer. É mesmo? Ah, é verdade. Estavam no mesmo hotel. Ney Mato Grosso liga para Dr. Jairo Bauer. Venha aqui que eu estou passando mal. E o doutor Jarubal foi. Tem certeza? O doutor Jarubal perguntou. Tem certeza? O que está passando? Estou passando mal, preciso de você agora no meu quarto de madrugada. Doutor Jarubauro não foi. Não foi? Não foi. É uma bicha também. Lá no juramento, o doutor Jarubauro disse que tinha que ir. Vacilou na profissão. Nunca vi ação de pé. E o negócio de lobisomem se correu, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem, como sou. Tu tá bem, Pianjito? Tudo certo, bem, então? Tudo certo, meu. Beleza, pô. Beleza, que bom saber. Legal, tá com cabelo maneiro, teu cabelo. Obrigado, viu? Cara. Cabelo obrigado. Novo, comprido, parece o David Grohl na nova fase do Foo Fighters aí. Muito obrigado. Não sei se eu devo agradecer. Claro. Dizem que vem ao Brasil. Dizem que o Foo Fighters vem ao Brasil. David Grohl é o cara mais legal do mundo. E tu, Mr. P? É verdade, tô bem também. Tudo certinho, Mr. P? Bom retorno. Nesses dias aí tudo correu de acordo. Tô de acordo. Mais ou menos, P? Tranquilo. Aproveita agora, P. Claro. Aproveitar o quê? Falar o quê? que tem alguma falar? Coisa que eu não sei. Tu quer falar? É, não, tem tu um tu cara, tem um cara que é chato, pergunta tudo bem, o cara. Não tá tudo bem, cara. Deixa eu te contar. Tá tudo bem, sabe? Deixa eu te falar. E aí, tudo bem? Quer saber mesmo? Não, não quero. Eu não quero saber. Tem escapatória, vai. Não quero saber, então não pergunte. Tá bem, cara. Então o que é que tá faltando aí? Tá faltando o KG, né? Estrela Móvel, quem seria o Neto? O Neto Fagundes tá entrevistando a Xuxa, cara. Oh, que beleza. Olha. Que momento. Não, velho. Tem um áudio aqui. Tá aqui uma... Eu não sei se é Chapecó, é na Santa Catarina. Tá aqui uma grande artista. Uma grande artista. Ah! Uma pessoa querida. Uma pessoa querida por todos, querida por mim, pela família Fagundes. Pelo que atravessou gerações. Aspecto, né, eu não sei onde eu tô. E no encerramento ele vai dizer em meu nome, em nome de todos da família, todos os gaúchos. Te admiro. Ó, tô gravando com a Xuxa em Santa Catarina, diz ele. Aê. Não sei se não sei tá bem. Não sei se é a Xuxa ou o Xuxa. Não sei sabe. É, pode ser, por falar ser. Nisso, cara, falar em esporte não, e tudo mais. Vocês viram sábado, obviamente, lá o sorteio das chaves para eliminatórias da Copa do Mundo, não né? Vi. Eu só não vi viram? Fiquei só pra Fernanda Lima. A França e a Espanha vão estar no mesmo grupo. Mas não é isso que vai falar, né? Chamaram o Ronaldo pra mexer nas bolinhas. Sim, ia falar sobre o espetáculo, sobre a intenção que a produção do evento teve em mostrar pro mundo um troço daquele tamanho. Tava no Rio de Janeiro. Eu tava no Rio de Janeiro. E foi no Rio de Janeiro o sorteio? Foi. E tu fosse no sorteio? Não, eu já tava aqui de volta em Porto Alegre. Tu fosse convidado para o sorteio? Não fui. E tu que colocou a Argentina naquele grupo? Não tava lá. Mas a Argentina tá no mesmo foi grupo. Foi grande o troço. Foi grande, né? É uma grande mentira, né? Parece ser tudo uma grande mentira, assim, porque tá rolando esse movimento fora Ricardo Teixeira e tudo mais. Mas é só no Twitter, né? Cara, é só no Twitter, mas envolve milhões de pessoas, né, cara? Mas organizar uma festa num país, a gente que organiza, cara. Todo ano rola o Planeta Atlântica, 4 dias perfeito. Mas eu acho o país é uma droga, né? Eu acho que o evento, ele foi grande e já deu um belo pontapé inicial. Já mostrou que é possível fazer um evento. O discurso da Dilma foi uma coragem absurda, né? Ela falou que vai estar tudo perfeito. Comunicação perfeita, estradas perfeitas. Mas ela não podia falar nada diferente disso, né? Ela podia falar outra coisa. Um prazer receber uma Copa do Mundo. Futebol uma arte, não sei o quê. Agora falar que vai estar tudo perfeito. Eu achei o mais legal de tudo isso foi a nossa querida amiga, minha amiga Fernanda Lima apresentando. E uma coisa que eu tava comentando com a minha esposa até no final de semana. Ela comentava comigo que a Fernanda Lima, mesmo tendo saído há anos do Rio Grande do Sul, ela ainda usa o tu para se comunicar, né? Tu, né? Pergunta para as pessoas como tu. Tem gaúcho que passa uma semana no Rio, volta falando você e chiando, né? É verdade. Né? Mas eu acho isso legal. Assim como o Calheiros, que tá há 10 anos aqui, ainda é carioquês, né? É assim, cara, as pessoas, né? Mas eu achei legal a Dilma ter elegido o Pelé como embaixador da Copa do Mundo no Brasil, a despeito do mau relacionamento que ele tem com o Ricardo Teixeira. Isso aí. E o que aconteceu? No momento que a Dilma elegeu o Pelé como embaixador, é um negócio que ele vai fazer de graça pro Brasil, mas vai poder fazer. Vai poder ganhar dinheiro com isso, em propagandas e tal. O Ricardo Teixeira ligou para o Pelé e pediu e perguntou se o Pelé não gostaria que o Ricardo Teixeira o representasse nessa negociação de contratos e tal. Certo. Então, que coisa, o dinheiro não faz. Que maravilha. Mas eu queria só, para encerrar esse assunto do lance da Copa, dizer que o Potter agora está vingado. O Potter que teve um momento lá na África, né, Potter, com o Tadeu Schmidt, né, um momento de estresse com o Tadeu Schmidt, entrevistou o Tadeu Schmidt, apresentador da Globo, apresentador do evento lá, sim, inclusive. Com a Fernanda Lima. Na hora de se despedir do Ronaldão, o Tadeu Schmidt me chama o Ronaldo Nazário de Romário. Ah. Ele olhou, né, tá, queria agradecer aqui o Romário. Ronaldo. Cara, que coisa desagradável. Que não tem como errar, né? Tem como errar, tu tá na presença do cara e o Romário não tava nem no evento, eu acho. O Romário tava nesse final de semana no amistoso na Argentina de amigos do Messi contra amigos de outra pessoa lá. Ele foi destaque do jogo, é sério? Fernandinho Beiramar. É sério mesmo? Amigos do Messi contra Elias Maluco, amigos do Elias Maluco. Pois então tá, queridos, vamos começar aqui a repercutir este início de mês, início do segundo semestre, as ganhas. Hoje é dia 1º de agosto de 2011, tá passando muito rápido, né, querido? Cara? É o mesmo cavalo louco, né? É cachorro louco. Medo do cachorro louco, né, meu? Cachorro louco. Cavalo louco. Eu não sei por que fala que é o mesmo cachorro louco. Mas é o cachorro louco. Tem umas coincidências, né? Umas coisas. Até é ruim isso, né? Essa coisa de. Diz que mês de agosto é um mês ruim, mês de. Não vai ser pior que julho, que choveu o tempo inteiro, né? Não vai ser pior. Não vai. Cara, olha, eu vou dizer um troço pra vocês. Pobre coitado de quem mora no sul do Brasil. é uma tristeza sem fim essa chuva, esse frio, essa coisa ranheta do tempo. Há 10 anos não chovia tanto. Que é isso? Tu vai se mudar? Pergunta. A interpretação do cara, né? Fizesse contatos lá nas rádios lá do sul do Brasil. Muito perspicaz, Almir. Muito. Por isso que eu te escolhi pra ser meu sócio, né, Almir? Eu senti que tu vai se mudar. Não vou mudar. Tu vai ter que me levar junto. Que isso, meu. Aqui é o meu lugar. Pelo amor de Deus, vamos lá pra essa rádio aí que tu conversasse com os caras lá. Tá louco, né? Alô, RBS, vai perder o monstro aí. Vai perder o melhor de todos. Vai dançar, RBS. Eu te amo também, Almir. Agosto é ruim por causa do Augustus, o imperador romano, que foi o mais sanguinário de toda a história. Sim. Veja você. E ele botou o nome em homenagem a ele, Augustus. Porque o Júlio era em homenagem ao Júlio César. Ele botou o próximo mês de agosto pra homenagear ele. E aí o Getúlio Vargas aproveitou e se matou. E aí é o mês... Mas aí os cachorros enlouqueceram. Se fosse imperador, né? Teria o mês de Porã. Poranos atrás. Ia ser bem legal. Ai, cara, hoje é 1º de agosto, é dia nacional do selo. É a minha dúvida, cara. Selo ou não selo? Ou não selo. Essa questão. O negócio é sair dando selinho aí nas amigas, né? Aí, Potter. Potter tá namorando, não pode mais. Vamos dar selinho nas amigas? Vamos dar selinho nas amigas. E hoje também, Potter, é dia mundial da amamentação. Demais, cara. Eu que não amamentei na minha mãe. Não mamou na tua mãe. Porã mamou, né, Porã? Eu mamei muito. Porã mama muito. Mamei muito. A atriz Juliana Paes, que está em período de amamentação. De seu filho Pedro. Pedro. Quantos homens não no Brasil. Pedro, não vai melhorar, Pedrão. Só piora, agora. A Juliana Paes é a madrinha brasileira da Semana Mundial de Amamentação. Que legal. Ela merece. E é um momento lindo ver uma mulher amamentando, né, cara? Meu Deus. Olha, ainda mais a Juliana Paes. Eu vejo mesmo. Mas é lindo, é a vida. Mas não é a bagacerice, cara. Eu olho mesmo. Eu tô falando que é um momento lindo. A tua cara, não me desculpa. Cara, mas ninguém tá vendo a minha cara. Eu tô. Tu tá, mas ninguém tá. Entendeu? É bonito, cara. A maternidade, Porã. É uma coisa linda. É uma coisa linda, né, Porã? E quem dera eu poder ser mãe. Atenção, pessoal, desejos profundos do Porã. Pra dar de mamar, Porã. A gente resolve isso rapidamente, Porã. Cara, eu tenho alguns destaques do Clique RBS. Vamos tentar chegar no fim, pelo menos na data. Legal. Mas teve uma notícia de hoje de manhã. É verdade. Um casal transex. Transgênero. Um casal transgênero. Eles tiveram um filho. Tiveram um filho nos Estados Unidos. Um cara virou mulher e a mulher virou um cara. É isso aí. A Van tá deixando. Hoje é volta às aulas, a Van tá cheia. Tudo é possível hoje em dia, papai, beleza da vida. Até skinhead gay lutando pelos seus direitos na rua de São Paulo, nas ruas de São Paulo tem hoje em dia, cara, pra tu ver como é que é o negócio. Skinhead gay. Skinhead gay luta pelos seus direitos nas ruas de São Paulo. Sabe assim que como tem. Nesse casal transexo aí... Transgênero. Transgênero, a criancinha foi tomar banho com o pai, né? E aí tava ele tomando banho, o pai daqui a pouco olhou pro pai pelado e falou assim... Papai! Como é grande o seu tico! E aí ele respondeu, isso que tu não ouviu da tua mãe ainda. Para as crianças que não sabem, né, o como chamar o tico da mãe, é tica, né? A tica. O tico do pai e a tica da mãe. Claro, assim a gente vai bem. E essa piada o Potter não tinha contado essa semana, hein? Não. Assim acabou de começar a semana. Contou durante duas semanas aí. Então, olha só, comemorada entre hoje e domingo, a Semana Mundial da Amamentação. Acontece em mais de 170 países com o propósito de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Que é saúde, né? Que é o período mais importante de alimentação da criança, os seis primeiros meses. A criança cresce muito, se desenvolve muito mais saudável se a amamentada for. Maurício, eu não fui amamentado, então firme e forte. Não tá muito bem. Não, peraí. Só dá pra tua cara. Mas as defesas do organismo são muito mais poderosas se a criança for amamentada. E sem contar o lado afetivo. De preferência até os seis meses, só leite materno. Mas eu acho muito legal, acho que faz bem mesmo, mas eu não sei pra onde olhar, meu. Eu também não. Não olha, cara. Não, mas às vezes é uma amiga. Às vezes é uma amiga. Tá conversando comigo. Pra mulher é a coisa mais natural do mundo, literalmente. Eu tô e uma menina conversando aí, o filho começa a chorar, quer mamar. Arranca a camisa, mostra o no peito e começa a dar de mamar. Cara, na minha natureza. Pra onde eu olho? Pra onde eu olho? Pro céu, olha pro céu. Pra onde tu tava olhando até aí. Eu fico. Sabe o gordinho do Se Beber Não Case? Eu fico que nem ele. Classic. Que tem essa cena no Se Beber Não Case 1, a, né, a gostosona, aquela dress flipper vai dar mamar e ele fica assim. Ele mas não tem o que fazer. Ah, e a verdade é que foi-se o tempo em que as mães em qualquer lugar davam de mamar. Hoje tem-se mais cuidado. Não, mas fizeram em São Paulo. Mas pode fazer. Mamaço. Fizeram mamaço em São Paulo. É, tudo isso, Piaget, depende da mãe, né? Você pega claro, uma é a maneira, daquelas lá, né? E a maneira que a mãe vai dar de mamar. É que mais importante do que qualquer história naquele momento ali é a criança ser alimentada. Claro, né? Verdade. Não, sem e ganhar, em apoio a isso, a balada do Pretinho agora vai levar o mamaço. Pra Joinville, no sábado em Joinville vai ter mamaço. Sábado começa o mamaço lá, o Porã vai amamentar. Todo mundo nas duas tetinhas do Porã. Tá, parou. Acidente em parque de diversões deixa 9 pessoas feridas na cidade de Rio Grande. O acidente foi no brinquedo Samba e deixou 9 pessoas feridas na noite de ontem. O pessoal dançou. Quem vai no samba pode se machucar. E esse pessoal que foi nesse samba é doente do pé. Ficou dança. Doente do pé. Que ruim da cabeça também. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Rio Grande. Logo após o incidente, o parque de diversões foi interditado. Né, para se apurar aí as causas do acidente. Por isso que eu não vou em parque de diversão. É feito para dar merda. Tu não foi em Dubai, lá no parque da Ferrari? Eu fui, mas eu fui brigar pelo meu emprego aí. Né, eu andei naquele carrinho. Mas lá, é mas perigoso lá o parque da todo Ferrari? Todo parque de diversão, o que tu acha que é mais perigoso? Tu num carro a 200 por hora ou tu parado tomando uma cerveja? Parado tomando uma cerveja. Tu acha que é mais perigoso? Não é. Depende de onde tu estiver tomando a cerveja. Não, só, obviamente que os parques, todos eles, passam um processo de fiscalização. Quase que, né, todos eles. É. Quase todos eles. Então confie no seu parque. Agora, que é perigoso, não, é perigoso. É perigoso, Um abraço pro Beto Carreiro que nos ouve, hein. Que é um parque seguro, exemplar, absolutamente cara, seguro. Hã? O Beto Carreiro que nos ouve. Beto Carreiro morreu, mas eu entendi que ele quis mandar um abraço lá para a administração parque, do claro. Parque, que trabalha com a gente, investe entendeu na certo. Rádio, né? Ali em Santa Catarina, KG anunciando já foi, e tal. Já voltou, que tá aqui trabalhando. Investe na RBS TV, nos jornais do grupo. É um belo parque. É um belo parque. É muito legal, é muito legal mesmo. Eu fui lá e fiquei só tomando cerveja. Era mais seguro. Tem um que cai lá, não sei quantos metros, só 40 andares. O elevador cai aqui. Meus amigos... Tem na Disney também, um elevador igualzinho. É tão bacana esses que eles gravam no CDzinho e assim que tu termina a brincadeira, eles já te... Isso, pra ver a tua cara, né? Com a filmagem toda. Tem lá em casa. É não comigo, lógico. Começaram nesta segunda-feira as inscrições para o concurso Rainha da 29ª Oktoberfest de Blumenau. Olha! Vamos! Vamos! Vamos! O prazo para participar vai até o dia 26 de agosto. As inscrições devem ser feitas no Parque Vila Germânica. Harry Potter. E entre os pré-requisitos, ver lista completa abaixo, mas não imprimiu, é necessário... É necessário ser de Blumenau, portanto, blumenauense. O Potter já não dá. Ou morar na cidade há pelo menos 2 anos. Ter no mínimo 21 anos completos. O Potter tá. Não ter filhos. Potter tá. Não estar grávida. Ó, o Potter tá. A candidata deverá ter no mínimo. Tá fora, Potter. Como? 1,65m de altura. Como que não? Eu tenho 1,68m. 1,58m. Não, cara. Quer medir, pô? Não quero. Deixa eu mandar um beijo, que eu, Pianos, que a gente visitou a Oktoberfest há 2 anos, a gente conheceu a rainha. E as duas princesas, né? Que era a Vanessa. Ah. A Vanessa super simpática, demais, gente boa. O namorado dela a gente conheceu também, deu um pau nele. E foi demais, aquele Oktoberfest foi marcante. Nossa. Acho que vale a gente voltar esse ano, né? Se é de repente tiver um patrocinador nos ouvindo aí, quiser entrar em contato... Pô, a Eisenbahn. A Eisenbahn, quem sabe? Né? Já foi feito contato, estamos aguardando a... Aprovação. Aí vai acabar o Pretinho. Vai acabar o Pretinho. Aí o Porã vai voltar a beber, cara. Imagina, tu não. Tu não. Eu volto amanhã. Eu quero ver, amigo. Se confirmar, eu volto a beber amanhã. Esse sim vai ser o verdadeiro mamaço. Claro. Esse vai ser o mamaço. Eu vou dizer pra vocês, tá pra confirmar a semaninha de Pretinho Básico. Como a gente faz a exemplo do Planeta Atlântida Santa Catarina, nós passamos a semana inteira do planeta em Santa Catarina. Provavelmente nós passaremos então, venhamos a passar a semana inteira em Blumenau, na Oktoberfest. Bom dia, Brasil! Há 5 meses da virada do ano, amigos, turistas já compram pacotes para o Réveillon em Santa Catarina. Sabe que isso é verdade isso aí, Magnata. Estão comprando muito pacote. Muito comigo. Pacote, né? Muita, a agência de turismo está faturando. Na capital em Balneário, os preços estão 15% mais caros do que no ano anterior. Por que 15, cara? A regra básica de oferta e procura, Maurício Amaral, vai regular os preços no decorrer do ano. Se houver procura, os valores serão mantidos. Caso contrário, podem baixar. Aham. Uhum. Certo. É, sim. Eu queria ir na festa de Réveillon da família Lima esse ano, cara. É isso que eu queria, cara. Por quê, cara? Porque a Sandy endoidou, né, cara? A Sandy endoidou. Carnaval, ela toma cerveja. Nas férias de julho, ela libera o fiofó. O que vai ser a festa de Réveillon dessa menina, cara? Calma. Vai ser incrível, cara. Calma, imagina, calma. A família Lima me convida. Marcos Pianjas, arroba Atlântida. Não gosta muito da gente, mano. Olha aqui. É verdade, a família Lima não gosta de nós. Não gosta? Não gosta. Eu gosto de vocês. Eu não tava nesse evento aí. Não tava? Não, mas tu tá no grupo, não gosta do grupo. Eu gosto da família Lima. Aqui a vitória de todos, a derrota também. Acha que a família gosta de ti depois disso que tu falou? Agora aquele violino. Até então gostava. Vou mandar convite pro Réveillon. O Lucas Lima, me liga. A instabilidade se mantém no sul do Brasil. Aham. Nesta segunda-feira, pro final da tarde, a previsão é de que a formação de um ciclone extratropical próximo à costa provoque chuva em todas as regiões. Há risco de vendavais com rajadas de até 90 quilômetros por hora, principalmente no leste do estado. Ao longo do dia, a temperatura deve se manter baixa e os termômetros não passarão dos 16 graus. Na terça-feira, pelo menos a chuva se intensifica. Ao final da terça, o tempo abre e as temperaturas aí então caem. Pencam. Isso. Na quarta-feira, a mínima pode chegar a -1. Oh, beleza. E tem previsão de geada. Ah, não. Ixi. Além disso, por causa da instabilidade associada à queda das temperaturas, há a possibilidade de neve. Meu Deus. Também. Né? A impressão que se dá é que isso não vai acabar nunca. 1 grau em Porto Alegre, quinta-feira, deve ser a temperatura. Em Porto Alegre, 1 grau. Tem a foto do Piante de Cerola no Twitter já? No pretinho, já espalhado. Já tá no Twitter. Tá, então você que quer ver o Piante de Cerola. Preparado pro frio, né? Preparado pro frio, exatamente. É. Mais ou menos preparado pro frio, né? A foto mostra que ele tá preparado. A foto mostra que ele tá pé. Tá preparado. Pode encolher. Mas enfim. É verdade, Marcelo, amigo. E aí, Marcelo? Uma americana foi expulsa de supermercado porque tava de biquíni, amigo. É verdade. Não sabe qual era o nome da americana? Qual era o nome da americana? Vocês não imaginam. É verdade, vocês não imaginam. Maria Madalena. Sandy! O nome da americana era Sandy, ela tava de biquíni no Oregon. É verdade. Lá no Oregon tem muita Sandy. E tava bem no Oregon, né, Marcelo? O Oregon dela, é verdade. Coisa séria esse Oregon. O Oregon dela? É a Sandy libera o Oregon pra galera. Vocês estão bagaceiros. É verdade. Bastante. Olha que as aulas voltaram já. Liberar aulas, o Chitãozinho é um chororó, rapaz. É verdade. É, não é um chororó. É, né? Já foi. Colocou a parte de cima do biquíni, um short e foi... com a irmã fazer compra. É verdade. Família. E aí foi expulso. Em cima do biquíni, ainda por cima. Lá no Oregon. Rio de Janeiro, as pessoas não andam de sunga e biquíni. O dia inteiro. Né? Praticamente. Tênis e sunga. E amigas búlgaras. Amigas búlgaras alugam apartamento nos Estados Unidos e acham câmeras escondidas. É verdade, era um relógio. No banheiro, no quarto. É verdade. Na sala e na cozinha. Parece que era um relógio que filmava. Era um rádio relógio. É verdade. Se você aí algum dia foi tomar banho na casa de um amigo e tinha um rádio relógio no banheiro. É verdade. Você foi filmada tomando banho. É verdade. Presta atenção no banheiro, se tem rádio relógio. É verdade. É rádio relógio que filma. É a mais nova invenção do Brasil. É verdade. Logo, em breve, nas redes sociais. Nós temos as imagens. Dupla é presa após sair nua para realizar atos de vandalismo. Os jovens disseram que tinham ido a um bar local e pensaram que seria engraçado voltar pelado para casa. É verdade, engraçado, peladão, vai no parcão. De acordo com as autoridades, a dupla provocou danos em cercas, caixas de correio, e no hidrante. É verdade. Mas pra quê, cara? É verdade. No hidrante, que estava todo melado. É verdade. Pô, mas tomar banho de hidrante pelado com teu amigo é demais. É muita pressão. É verdade. Os Estados Unidos é muito hidrante, muita pressão. É verdade. Os Estados Unidos estão caindo, amigo. O poderio do Império Capitalista Americano. está caindo. Caiu os Estados Unidos. É verdade. Cairá a Europa. É verdade. E o Brasil irá se levantar como grande gigante da economia mundial? É. Fica a pergunta no ar, né, Marcelo? Fica o questionamento. É isso aí. É verdade. Muito bom, Marcelo. Obrigado, tá? Grande abraço, carioca. Tava com saudade de ti, Marcelo. Saudade de nada. Tomamos um chope junto aqui no Rio de Janeiro. Tá maravilhoso, viu? Maravilhoso aquele chope. Fala, Mr. P. Abraço, beijo pra André e pra Cíntia, a pedido do Rafa, e pra rapaziada da Balari, que tiveram no sábado, numa festa bem bacana, Atlântida Santa Maria, Fabiano, turma toda, Didi Bolinha, Nilvo de Barba. Bolinha. O Nilvo de Barba. Olhei pra ele e disse, Barba, posso te chamar de Barba? Nilvo Barbudo e todos que estiveram lá. Beijos e abraços, obrigado, tava bem divertido. Vai, bota. Aí o Cristiano Manualdo entra na farmácia. Opa! Pois bem, Cristiano Manualdo entra na farmácia segurando um bebê e pergunta pro balconista se pode usar a balança de bebê ali. Aí o cara diz, olha, lamento, meu senhor, nossa balança que pesa bebê está no conserto, mas podemos calcular o peso do bebê se pesarmos o pai e o bebê junto, simples, na balança de adulto. Aí, o que que a gente faz? Em seguida, a gente pesa o pai sozinho e calcula, entendeu? Ah, claro. Ora, pois, mas isso não vai dar certo. O balconista pergunta, ué, mas por que não? Era porque eu não sou o pai, eu sou o tio. E aí, o Potterzinho? Juliano Derkoski, de Passo Fundo, pede pra mandar um fiadapu pra galera lá da cidade, o Luiz Paulo, Lígia, Antoninha e pro Hélio. Antoninha. Ele manda as 10 leis mais idiotas do mundo. Na Flórida, as mulheres solteiras, divorciadas ou viúvas não podem saltar de paraquedas nas manhãs de domingo. Ah, de domingo de manhã só. Não dá. Ah, mas faz sentido, né, cara? Número 2. Em Tulsa, Oklahoma, é contra a lei abrir uma garrafa de soda sem a supervisão de um engenheiro graduado. Aí é soda, né, cara? Aí é soda, cara. Número 3, em Atlanta... Mentira, é mentira que é. É verdade, cara. Quase todas são, né? Número 3, pode, né, cara? Em Atlanta é proibido amarrar uma girafa num poste de luz. Não pode, é maus tratos, maus tratos com os animais. Número 4, em Ottawa, no Canadá, é proibido chupar picolé no domingo atrás do banco. Ah, o Jack já se viu, né? Não aí pode, não, freia, não pode. O picolé vai na não garganta. Pode. Ah, no banco do carro. Número 5. Na França é proibido batizar um porco com o nome de Napoleão. Dedé pode? Tá liberado. Ai, Dedé. Número 6. Em Chico, Califórnia, Chico's é Groove. Penalizado com multa de $500 quem explodir uma bomba nuclear no seu território. Não pode explodir a bomba. Como é que o cara vai pagar depois? Não explode a bomba. Cara, explode a bomba. Lá no Texas tem um monte de teste de bomba atômica. Não, você é no Texas? Não, mas Cabo Canaveral, é Cabo Canaveral, no Texas. Flórida. Não é na Flórida. Flórida, né? Texas não tem mar, não acho. Tem. Número 7. Tem mar. Número 7, no Texas... Sabe tudo, né? Sabe tudo. No Texas, quando dois trens chegarem juntos no cruzamento de vias, ambos devem parar completamente e nenhum deve seguir adiante até que o outro tenha ido. Ou seja, eles não sabem ficar fazer, pra sempre, né? Ali parados. Vão ficar pra sempre parados. Número 8, em Wilbur, Washington, ilegal montar num cavalo feio. Não pode. Só cavalo bonito. Égua pegar um cavalinho entra, bonito. Mas égua feia não pode montar. Não, não pode. Número 9. Na Dinamarca, tentar escapar da prisão não é ilegal. No entanto, se for pego, terá que cumprir o resto da condenação. Ah, óbvio, né, cara? Não, mas tu pode dobrar, né? Essa fugiu, é muito boa, cara. Não, mas acho que não, cara. Quando tu foge, fugir, tu comete mais um crime. Então deve aumentar. Mas lá não, pra... lá não. Lá não é ilegal. Lá tu só foge, completa. Beleza. Aí se for pego, opa, completa aqui. Óbvio, né, cara? E número 10, em diminuir. Chicago, Estados Unidos, é proibido comer num lugar que esteja pegando fogo. Churrascaria, então, tá fora. É, né? Aquelas, na Dinamarca, a prisão deve ser melhor que a melhor casa aqui no Brasil. É, então, os caras nem fogem por causa disso. Né? Tu viu que na Itália tem uma juíza que tá quer proibir o uso de terno de grife, né? Dos mafiosos italianos, né? É. Pra tu ver o que é a prisão, né, cara? Pô, eu tenho um amigo, o Cebola, que foi preso. Ah, o Cebola? E lá perto de Mônaco, lá ele foi mandado pra prisão em Mônaco e aprendeu francês e a jogar polo aquático. Foi a faculdade do Cebola. Foi. Aprendendo francês. Bom, né? Coisa que ele não aprenderia se não tivesse sido preso. Estudando francês e jogando polo aquático. Evoluiu. Eu vou para os Estados Unidos, vou ser preso nos Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui uma questão para vocês, cara. Até fui buscar aqui na Wikipédia a definição dessa prática aqui, que é chamada de cutting. Traduzindo para o português, livre é automutilação. Meu Deus, que legal. Automutilação. Adoro. AM, como é definida, enfim, apelidada. A automutilação é definida como qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo, sem intenção consciente de suicídio. Os atos geralmente têm como intenção o alívio de dores emocionais. E em grande parte dos casos está associado ao transtorno de personalidade borderline. Opa, caramba. Quem então, é que faz isso? Os jovens? Ouve aqui o que eu vou contar agora aqui. Uma ouvinte escreve: moro em Pelotas, tenho 15 anos e há 2 anos praticava a automutilação. Parei há 4 meses. Tive vários problemas em casa e nunca, nunca, nunca utilizei drogas. Mas fiquei viciada em me machucar. Credo. Eu me cortava usando o que tivesse pela frente, tesoura, gilete, faca, vidro, qualquer objeto contundente, e confesso que me sentia muito aliviada com isso. Um amigo meu sempre me aconselhou a tentar parar, várias vezes eu parava, mas na primeira crise começava novamente. Estou há 4 meses sem me ferir, graças ao Pretinho Básico. Este meu amigo me apresentou o Pretinho Básico e confesso que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Todos os dias eu escuto vocês e quando começo a entrar em crise, vou direto pro computador e escuto um dos programas no site da Atlântida. Caramba. E só de ouvir a voz de vocês, já fico calma e sorrio, principalmente quando o Piangers, o KG, o Potter e o Porã estão no programa. Muito obrigado, Pretinhos, por salvarem a minha vida todos os dias. Caraca, meu. Que menina história. Tem 15 anos. E eu não vou dizer o nome dela aqui, porque ela pede pra não falar. Sim. E tal. Mas é uma coisa impressionante, né, cara? Caraca. É verdade, é um problema muito grave. Almir, ninguém te chamou, Almir. Almir, tu não sabe de nada, Almir. O que é graça? Leva o Almir embora. Assim, quando tiver classificados do Pretinho, tu volta, Almir. Mas o que tem em Pelotas de gente querendo se machucar é impressionante. Os caras se machucam lá em Pelotas, que é uma doideira. Mas que coisa. Uma e meia da tarde, agora sim, Almir. Depois de mim, tu fala aí. Fala, Amaral. Na verdade, não é um abraço, é um Dale Grêmio. Um Dale Grêmio pro Luiz, pro Roger e pra Vivian. Eles são no restaurante Colina Verde, Nova Petrópolis. Pô, lá do Colina Verde, mano. Até fica a dica, cara. Que legal que tá indo lá. Baita restaurante não, Colina Verde. Ele ganhou um prêmio, Colina Verde. Ele ganha todo ano. Não, Colina Verde é demais. Prêmio melhor banheiro da região. Legal. Não, é legal. Legal. Vale a pena, culinária alemã. O Potter perguntou porque ele tá afim de passar a lua de mel lá, de repente. Sim, não, lua de mel não. Vai casar, Potter? Vai casar. Pensando, cara. Noivo. Ô, meu, deixa eu aproveitar e mandar um abraço também, que eu estive nesse final de semana num baita evento de kickboxing em Porto Alegre, que foi a Copa RS, uma seletiva pro sul-americano de kickboxing, um evento da Federação Rio-Grandense de kickboxing. Um abraço ao mestre Cafuringa, que é o presidente da federação, ao Adriano Tigre, que é o meu professor, e também o Adriano, que faz todo esse movimento para fazer os eventos. O que tu tá fazendo? O Fetter não sabe. Cara, o Fetter sabe o que, claro que é consigo. Kickboxing. Não, o Fetter... que tu tá fazendo. Não, mas eu há muito tempo, mas o Fetter sabe, que a gente conversa sobre Agora tá tempo que tu faz kickboxing. Tá apresentando agora os eventos de kickboxing. Eu estive apresentando esse evento lá e tava muito legal. Pessoas que é o máximo todas que chega perto do kickboxing. As é apresentador. Cara, como é que o cara difícil, falar, velho? Meu. É muito difícil, velho. Na boa, um evento muito legal. Vou fazer a mesma coisa, como muito, tu me interrompa. Cara, é que tem muita gente que nos ouve, é que estava lá. Tem muita lá. Gente pra tu abraçar, cara. Não, obrigado, um abraço. Não brinquem com o Porã, que só ele faz kickboxing, cara. Só um pouquinho. Porã, tu tava mandando 2 abraços? Eu tava mandando 2 abraços. Para o Adriano Tigre, um dos responsáveis que representou o Brasil e o Rio Grande do Sul em 2007 na Tailândia, no Mundial. Para o mestre Cafuringa, que é o presidente da Federação Rio Grande do Sul de Kickboxing. E para todos os participantes, cara, tinha gente Passo Fundo, Lagoa Vermelha, todo o interior do estado. Era uma Copa, era a Copa RS, uma seletiva para o sul-americano. Todo mundo ouvindo Pretinho. Demais. Quando eu apresentei e abri o evento lá, o prestígio que temos. Demais. E também aproveitei para falar do nosso programa aqui no Mundo das Lutas. Verdade, que já todos teve os sábados. A sua segunda edição, já virou uma mania na programação da Atlântica. E a galera já tá ligada lá. No isso mundo aí. Das lutas. É que valeu, sabe o que é? Esse lance de mandar abraço pra pessoas envolvidas em eventos, em eventos que toca no coletivo, muitas pessoas. Pra nós aqui, a gente pode, enquanto o cara tá mandando pra nós, pode parecer, ah, que saga, mas o cara que tá se sentindo abraçado lá, que tá sendo reconhecido aqui pelo programa, pô, cara, isso faz um bem enorme pro cara. E a gente tem que valorizar iniciativas como essa, especialmente as que estão ligadas ao esporte. Exato. Até porque esse tipo de evento tem muito pouco apoio de iniciativa privada e tá na hora da iniciativa privada começar a contribuir um pouco porque mais com o esporte. Há uma distorção da imagem, né, cara? Porque, é luta, é violência. Não, cara. Não é, cara. Não é briga, é luta, é esporte. É esporte. O Brasil vai sediar uma etapa do UFC agora, vem aí no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá preparado, tá mobilizado pra transmitir o evento pro mundo inteiro. Demais, cara, demais. Não dá pra brincar. E, cara, uma gurizadinha, lá, começando desde de cedo a lutar e praticar uma arte marcial. Muito bacana, velho. Legal pra caramba o evento. Muito bom. Vamos fazer aqui os classificados do Pretinho com o intercâmbio inteligente. É na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Tem o cara vendendo um Fusion 2008, top de linha, completo. Top de linha completo, então eu não vou nem dizer o que que tem aqui, porque o cara sabe o que que é um Fusion 2008, top de linha completo. Dizem que esse completão, é o completão. Melhor carro do Brasil, né? Ganhou o prêmio aí, melhor carro mais econômico do mundo. Todos os carros são isso. É mesmo, amigo? É verdade, é porque o Fusion é uma fusão. O carro mais... Fusion, né? Fusion. Sim, sim. Fusão em inglês. Certo. É o mais lindo, mais bonito, mais famoso carro do planeta Terra. Certo. Tá bem, cara. É mais econômico, você falou? Mais econômico também. Ah, tem mais essa história de ser econômico, né? É. Tá bom. Esse Fusion, então, tá com 46 mil quilômetros rodados. E tá custando R$48.900. É mil por quilômetro rodado. Quase isso, exatamente. É. Interessados, envie e-mail para vendofusion@terra.com.br. Fusion. Tem mais um outro carro aqui, Almir. O cara tá vendendo agora um Siena HLX. Ótimo estado, todo revisado, manual e notas fiscais de todas as manutenções. O veículo é completo. Qual é o ano? O ano é 2005. É o mais econômico da série. Da categoria. Cor verde escuro, ele aceita um carro de menor valor, que seja hatch. O motivo da venda é que somos apenas eu e minha esposa e queremos um carro menor. Ah, entendi. Certo, e tá pedindo 24.500. Interessados podem receber fotos através do e-mail Júnior! Júnior, não a abreviatura, né? A corruptela da palavra. É Júnior mesmo. É JUNIR@portalpassofundo.com.br. Júnior@portalpassofundo.com.br, Almir. Esse carro tá em Passo Fundo. É verdade. Não, esse carro aí tá de ótima qualidade, né? Diz que é um dos grandes carros já inventados pelos seres humanos. É, né? É em homenagem ao piloto aqui do Siena. Ayrton Siena. É? Ayrton Siena. Não é, cara. Ele só não faz curva. Não é. E aí, Almirzinho, como é que tá a nossa empresa? Me passa aí verbalmente um rápido balanço dos nossos negócios. Vento em popa. Vento em popa. Mais vento do que popa. Alguma possibilidade da gente expandir um negócio lá pro Rio de Janeiro, pro meio do país? Todas as possibilidades do mundo, né? É mesmo, amigo? Eu vi as tuas fotos lá, tu tava que tavas, né, cara? Foi de férias, né, amigo? Eu vi. O garotão tá voando na praia, né? Tá voando. Nada muito, né? Nada. Vi as fotos. Pega onda já? Pega. Tá pegando ondinha. Pega tudo. Sabe tudo, né? Esporte, que família, né? Família de vida, né? Família vibrante, da cor da areia da praia. Bonito, colorido, cabelo loiro. Coisa linda, cara. Coisa linda. Eu gostaria, sabe do quê? Coisa linda. Sabe o que eu gostaria? E os classificados, Domir? Tá funcionando os classificados? Tu não vai me deixar dizer o que eu gostaria. Já estamos muito avançados no tempo, né, Almir? Eu gostaria de um pouquinho, pouquinha coisa, pequenininho. Sim, só pra eu guardar pra mim. Tá. Teus pilotos. Eu tenho. Mas por quê? Pra poder... Ter filhos tão bonitos. Sim, mas não serão teus, né, Almir? Serão meus. Ah, mas aí, pelo menos eu... Pai é quem cria, né? Perpetuar a espécie, né? Eu tenho um filho bonito, né? Tenho uma família bonita. Não tem como a gente fazer esse não negócio. Não tem, cara. Não tem. Eu já fiz. Quem sabe, então, o Fetter vai lá e... Dá tua mulher, é empresta tua mulher pro Fetter. Faz a cópula. Aí não, o Fetter vai lá e já... A não vai gostar. Ah, ah, tem a Rodaica, eu tinha esquecido. É, não vai dar, não vai dar. É verdade. Não vai dar. Não, mas vamos fazer o seguinte. Explica pra Rodaica. Não, não, não tem chance. Vamos fazer assim, vai na oferta dos desclassificados. Desclassificado é o seguinte, a manteiguinha especial com sabor. Sabe pra quê? Sabe pra quê? Pra passar pra quê? Pra quê? Com sal ou sem sal, manteiguinha? Sem sal. Mas com sabor. Sabor de quê? Os vários sabores. De... Pô, essa manteiga só tem um sabor, cara. Não, mas manteigas aromatizadas. Ah, boa, sabor boa. De bacon, sabor de pipoca. Sabe pra quê? Pra quê? Pra besuntar a parte de trás. Do quê, meu? Da cueca. Na hora do pum, o teu pum vai sair cheiroso. Cheirinho, por exemplo, de carne amanteigada. Aromatizante para pum. É uma... Cheirinho de pipoca. Sim. É como se fosse uma manteiguinha de cacau que tu passa no lábio. Só que tu passa lá atrás. Tu passa na... E aí dá uma reação química. Passa na Sandy. Certo. Passa ali no ótimo, chororó. É supositório isso também? Não. Não, não, não tem supositório. Só não. A manteiguinha tu passa no chororó. Mas é um batom. Na hora que sai o pum, gente, sai um cheiro de manteiga delicioso. Delicioso. Opa. Vai ter gente querendo te cumprimentar que nem cachorro. Meu Deus. Cheirando o seu fofo. E tão bom que é o cheiro, gente. É o tá fim bom, do pum amigo. Do mundo. Muito bom. 20 minutos esse pras é meu, duas. Esse daqui é meu clube. Esse é meu clube. Essa é minha pretinho. Vida. De volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida e para todo mundo pelo site da Atlântida. Cara, quero mandar um abraço especial para uma galera, os cariocas nascidos e criados e que vivem no Rio de Janeiro e que escutam o Pretinho Básico em tempo real pelo aplicativo do iPhone, pelo aplicativo do BlackBerry. Sabe o que acontece? Algumas pessoas vão embora daqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, morar no Rio, e lá conhecem cariocas. Sim. Né? E apresentam o Pretinho pra galera. E formam, exatamente, formam casais e apresentam o Pretinho pra galera que mora lá. E a galera expande. Vira fã, velho. A gente recebeu um e-mail de um cara que botava alto na beira da praia, ele tem um bar na beira da praia, botava Pretinho, todo mundo ouvia, e os clientes pediam, pô, não tem aqueles isso malucos? Mesmo, os, isso mesmo. Os gaúchos. Isso mesmo, exatamente, cara. Nem todos muito são obrigado gaúchos, pela audiência e pelo carinho aí longe né, das linhas sim. Que dividem Santa Catarina ali pro resto do Brasil, que o nosso país é de Santa Catarina pra baixo, né, de Santa Catarina pra cima é outro país. Fala aí, meu querido doutor Alcê! Doutor Alcê, que saudade, dá um abraço aqui. Mas peraí, doutor Pé, vem cá, doutor Pé. Enquanto eu boto a vinheta aqui, o senhor me dá um abraço. Peraí. Agora no Pretinho Básico. Tá forte, hein, doutor Pé? Bola nas costas. Exercitei um pouquinho no verão, né? No verão é melhor, né? Tá bronzeado, tá quase que nem eu, doutor Pé. É verdade, doutor. Tô quase que nem o senhor, doutor Alcê. Tá, tá mesmo. Como é que tá a coisa aí, doutor Alcê? Mas tá ruim. E os times do Sul aí, doutor Alcê? Só o Avaí ganhou, doutor Pé. Só o Avaí ganhou, Avaí. O Avaí ganhou, tô líder. Que beleza. 3-2, tá crendo. Faz coisa, velho. Coisa linda, esse Avaí faz coisa, né, gente? É coisa, hein? O Almir é do Avaí, né, doutor coisa Pé? Linda. Demais. Minha família tá voltando hoje da ressacada. Que bacana. Trânsito voltou. O pessoal ficou preso lá. Isso, o trânsito tá se normalizando agora. Muito bom, cara. O Grêmio... Daqui a meia hora eles liberam os jogadores, podem não, ir. Não, daqui a meia hora começa o trânsito pra ir. Quarta-feira tem jogo de novo. Tá. Então eles já vão ficar lá, os jogadores. É, já ficou volta, tudo. Agora tá tudo concentrados lá já. Rafael Coelho fez um baita gol, terceiro gol. Foi bonito. Entrou pra seleção da rodada, isso. Rafael Coelho. E o Ronaldinho não. Eu achei que o Ronaldinho ia entrar. O Ronaldinho joga não, bom. O Ronaldinho não precisa. O Inter e o Figueirense empatou, né? Empatou. Dale, Figueira não perdeu. Deu pra cobrar a falta lá, Dale. Eu não vou nem falar, cara. Ó, Dale, eu pensei que tu fosse dar no juiz, Dale. Mas eu ia dar, cara. Aliás, me decepcionou muito não ter dado. Não, mas eu não vou bater mais ninguém, cara. Eu falei com o Porã. Vamos ouvir o Herrera aqui. Fala, Herrera. Que Herrera, cara? Que Herrera, cara? Alessandro, cara. Alessandro, cara. Desculpa. Capitão, ontem eu fui capitão do time do Alessandro ontem. Ele capitão? Me pareceu. Mas não joguei nada com o capitão. Nesse último lance que o Alessandro não pôde bater, me pareceu muito mais uma brabeza do juiz. É, ficou brabo. Primeiro que ele já se arrependeu de não ter marcado uma falta pro Atlético Goianiense. Antes da falta do Inter. 20 segundos antes da falta do Inter. Aí marcou aquela falta. Aí começou aquela novela, ele começou aí a ficar brabinho. Aí ele marcou a falta e disse, ih, o Andrezinho vai meter na gaveta, vai dar uma merda. E aí eu vou merda. Me incomodar. É, eu acho que foi. E aí ele meio brabinho, eu vou acabar esse troço. Esse ia meter, aí... né, rapaz? Ele claro chegou que... a bater a falta, mal batido, obviamente, mas mal bateu no batido. Poste. Foi o Kleber que bateu, né? Foi o Kleber que bateu. O árbitro, ele é baiano e ele forjou um exame de ensino, alguma coisa de ensino pra virar árbitro. Ah, é? É. Tá sob suspeita? Não, não, isso já foi comprovado, ele já foi, já tomou... E segue apitando. Gancho, tudo mais. É porque, na verdade, não necessariamente tu precisa ser formado em alguma coisa pra ser árbitro de futebol, entendeu? Aham. É, mas é uma boa pessoa. Eu não sei exatamente. Dá pra confiar nele. Basta ter caráter, né? É. Basta ter caráter. Vanderlei, não é porque ele falsificou que ele não tem caráter. Vandernozinho. Vanderlei Luxemburgo, um dos maiores técnicos brasileiros, forjou a carteira de identidade. Era gato enquanto jogava bola, né? O Grêmio e o Figueirense perderam, doutor Pepe. Pois é. E o Grêmio tá mudando tudo lá dentro, doutor Pepe. É mesmo, né, doutor Ossil? Doutor Cagê saiu lá, doutor Pepe. Saiu, é? Doutor Cagê não é mais da diretoria do Grêmio. Oh. Certo? Será que a gente não consegue uma linha com o Cagê, conversar com ele por telefone? Acho que dá uma ligadinha pro Cagê. Tá desligado. O Grêmio saiu. É que tá certo, o movimento que o Cagê fazia parte saiu, né? Que era do Antônio Vicente Martins, pediu pra sair, né? É, bata mesmo. Imagina o Cagê dando entrevista doidado. O legal é que... Colorado e gremista se tocando flauta. Os colorado e gremistas, eles têm coragem ainda de olhar um pro outro e ficar se tocando flauta. Mas é o que vale no troço todo. É o Roto e o Mal, como é? Mal acabado, como é que fala aquela coisa lá? Os dois, né? O Grenal da última rodada periga ser um Grenal pra ver quem é que vai pra Sul-Americana na melhor das hipóteses. É isso aí. Melhor das hipóteses. A ruim é coisa pros dois. Pô, cara, queria... Acabou aí, doutor Alceu. Terminou o aí? O Criciúma, né? Ah, o Criciúma. Criciúma ganhou na Boa. Série B no último minuto. Eu vi o gol. Eu tava olhando o jogo, 0-0, uma chuvarada. Que vida boa, hein, da sua, sexta-feira, agora me acalmei, né? Tá movimentado. Mais caseiro. Mas tá namorando agora, doutor Pater? Mas tava casado, vendo o jogo do Criciúma. Pelado. Recém-casado, né? Recém-começou pelado. Namorando. Recém-casado, tá vendo o jogo do Criciúma. Mas esse é o casamento. Olha, cara. Esse é o casamento. Não, não. Depois de 10 anos, olha pra cara dos caras que realmente sabem de futebol. Olha, vamos lá. Vamos olhar. KG. Sócrates. Vianney Carlê. Chico Sá. Olha pra todos eles. É a saúde, não é a saúde, não vê a saúde, saúde ali. Guerrinha. Julinho Camargo, um estudioso de futebol. Tá ali. Tá ali. Aliás, acabou de ganhar filhinho, né? Sim, beijo, parabéns. Tá achando que a tua vida de casado, então tá bárbara. Não, não tá tão assim. Tá legal. Mas vai ficar, logo vai ficar. Eu já comecei a me arrepender já. Meu cara, quero mandar um grande abraço pros nossos queridos amigos e ouvintes da NET. Olha. Especialmente pro Zento, que tem a conta da NET, enfim e tal, a conta publicitária. E dizer que a NET não desampara o seu assinante, nem mesmo quando seu assinante está longe do seu domicílio. É mesmo? Muito legal, cara. Consegui ver no Rio de Janeiro os jogos do Inter lá da Copa Audi, mesmo estando num lugar onde eu não tinha assinatura daquele lugar. Pô, já, demais, cara. Demais. Já demais. A Zbox sempre me deixa na mão, no meio do jogo. Mas a Zbox é canal espanhol. A Zbox é a NET, né, cara? Ah, mas eu tô no meio do jogo. O Avaizinho jogando ali, a ressacada lotada. 5 minutos de jogo, vai sair o gol. Cai, fica troca tudo no... Troca a senha, vai pro computador. Tem que trocar a senha, baixar o FireWire. Baixar o quê? Anda fora da lei, né, Almir? Tem que baixar o tal do FireWire. Falar em futebol, nesse sábado o Pretinho Básico vai jogar bola. Opa, que hora? Neste sábado já? Neste sábado o Pretinho Básico e o Cazuca vão fazer o jogo de abertura do 11º Estudantil Paquetá Esportes. Olha. Adidas. Vai ser no Colégio Farroupilha. Que beleza. À 1 da tarde, o Pretinho Básico junto com o Cazuca. É o temido time do Pretinho Básico do Cazuca. Enfrentando a galera dos colégios de Porto Alegre. Eu acho, né, Maurício? Parece que tu foi cortado. O Potter, o Fetter, o Duda Garbi, o Porão, o Mr. P, o Maurício Amaral e o KG vão estar te esperando. E o Pianges? E eu, cara. E o Pianges também. Tu vai jogar, Pianges, mas tu não joga bola, Pianges. Mas eu jogo mais bola do que o Porã, por exemplo. Não, a gente tá pedindo o seguinte, ó. A última vez que eu joguei bola com o Porã, eu fiz um gol de letra. O Porã ficou bravo comigo, fiz um gol de letra. E a gente pede pra quem for no Colégio Farroupilha assistir ao jogo do Pretinho Básico do Cazuca que leve 1 quilo de alimento ou um agasalho a ser doado. Que demais. O Pretinho Básico sai do jogo, vai pro aeroporto e se manda pra Joinville, onde tem balada do Pretinho nesse sábado em Joinville. Que beleza. Acompanha lá, viu, galera? Você sabe que eu vou chegar, eu vou estar vivo segunda-feira de manhã aqui pra fazer o pijama, 6 da manhã. Sexta-feira eu vou estar com o Porã em Venâncio, no Boteco, sexta. Aí, 1 da tarde, Jogar bola. Sábado de noite, Joinville. E domingo, saímos de Joinville, eu e o Potter, saímos dali, vamos até Floripa, pegamos avião, vamos até Chapecó, apresentamos um evento em Xaxim, à tardinha, à noitinha, e segunda de manhã, cedo, eu tô aqui. Vida de artista, vida de artista é uma chaleira. E acho que é fácil, né? Que é vir aqui e falar bobagem. Isso aí é legal que dá um alívio pra família do Pi, né? Muito. Sem palestra. Não vai ter palestra esse final de semana. Tô numa expectativa que tu não imagina. Tô no contrário regressiva. Fizeram um caminho na geladeira. Assim, todas as festas da família Cunha estão marcadas para esse final de semana. Todo, Natal, Ano Novo, Páscoa. Antecipar os eventos. Falando nele, vamos fazer um duelo de frases? Vamos lá. Manda ouvinte Heloísa Andreata. Com dois T's. Ó, nome de pessoa inteligente. Dois T's junto. Nome de freira. Andreata. Andreata. A Beata Andreata. Na verdade, a família Andreata, lá nos anos 60, talvez, 50. Maravilhosos. A família se notabilizou pelo sucesso no automobilismo. Maravilhosos. Aqui no Rio Grande do Sul. São muito rápidos. Maravilhosos. Amizade é ser indispensável para alguém. Indispensável. Nossa. Uhum. Não, eu acho que não era. Acho que essa aqui foi... Cancela o duelo. Cancela. Não, só, deixa eu ler a outra aqui, porque essa foi muito ruim, viu, Heloísa? Entrou sem estar escrito. O mundo é um grande quebra-cabeça, onde a última peça se recusa a se encaixar. Não precisa nem tá pra jogar, né, Pi? Vai sentadinho, sentadinho, Mr. Pi. Você vai pegar uma frase do Mr. Pi bêbado. Isso. Que são as mais frágeis. As de madrugada. Fora de casa. Isso. Com o dente na mão. Mr. Pi comendo gelo. O Nato. Comendo gelo. Nato não toma o dente. Mr. Pi comendo gelo em outubro do ano passado. Voltando pra casa. Aqui, quando isso pode? Outubro do ano passado, voltando pra casa. A gente já se conhecia. É. Depois da balada. Tava com um copo de uísque na mão. Sim, levando pro hotel de volta. Mr. Pi falou. Carregando, Mr. Pi. É impossível matar a sede de quem não para de correr. Muito bom, hein, cara? Muito bom. Sensacional. Não, na boa. Olha só. Boa, mas tem mais uma aí. Impossível matar a sede de quem não para de correr. É demais, cara. Mas a Andreata... Tem mais uma aí do ouvinte que eu gostaria de eu aqui colher... No canteiro de frases de Mr. P. Oh, que bonito. Ele uma margarida. Coletar por colher, porque então eu vou soltar mais uma da Heloísa aqui, Andreata. Mais uma, né, Andreata? Obstáculo é aquilo que você vê quando tira os olhos do objetivo. Cara, é barômetro, não, é boa, a frase é boa, cara. Não. Posso eu ir na Dupi aqui? Mas bota a trilha de frase, né? Ah, cara? Claro, desculpa. Vou eu na Dupi aqui. Um domingo chuvoso à tarde em Porto Alegre, uma semana atrás, mais ou menos, Mr. P profere SMS. A seguinte sentença via Twitter. No Twitter! Aqueles que gostam de mim, que me acompanhem onde estou e não onde gostariam que eu estivesse. Caiu na rede de disputar com o Mr. Pão, campeão! Que loucura! Isso aí. Não, e essa frase é o seguinte: Explica. Há um movimento de pessoas que se sentem abandonadas pela Rede Atlântida, abandonadas pelo Mr. P. E a trilha pra falar? Desde essa trilha que tá bonita. Desde que Mr. P teve em sua vida, em sua carreira, uma guinada. E a bandeirinha. É a bandeirinha do Brasil. Que o tirou da madrugada com o Pijama Show depois de 12 anos aqui servindo a audiência da Atlântida e transferiu o Mr. P para as manhãs da Rede Atlântida. Das 6 da manhã às 9, junto com o Porã e agora junto com o KG também. O que só melhorou, obviamente. Então, eu pedi para que as pessoas parassem de se dirigir a mim, pedindo para que o Mr. P voltasse para a madrugada e passassem a perguntar ao Mr. P se ele queria voltar para a madrugada. E se o Mr. P quisesse voltar para a madrugada, a hora que ele quisesse, ele estaria então na madrugada. E aí o Mr. P, para esclarecer as pessoas, disse essa linda frase. Esta frase: aqueles que gostam de mim, que me acompanhem onde estou e não onde gostariam que eu estivesse. São os noitívagos, né? Os noitívagos que sentem falta dele. Noitívagos. Quem gosta da noite, aí sente saudade daquela voz amiga. Que beleza, que maravilha. Cara, é muito bem tranquilizante. Bem esclarecido. Foi exatamente isso que aconteceu. Vou dizer pra vocês o seguinte: é um prazer. Agora eu entendi. É um prazer inenarrável. O Maurício agora entendeu. Não tenho como descrever o prazer de estar de volta ao microfone da Rede Atlântica. É sensacional. É sensacional. Eu quero o último recado dizer que os gaúchos estão prestes a conhecer os gaúchos, o número um das churrasqueiras do Rio Grande. A disputa para eleger o melhor assador do estado no concurso Espeto de Ouro Leblon está na fase final e está pegando fogo. São mais de 250 mil votos computados e mais de 200 participantes inscritos. Está na hora de colocar mais lenha nessa fogueira ou mais carvão na churrasqueira. Acesse espetodeouroleblon.com.br e vote no seu representante ao título. Dia 21 de agosto, os três mais votados vão ter que mostrar ao vivo porque dominam a arte de assar uma boa carne. Churrasco não basta ser bom, tem que ter Leblon. Como é a grande final? Dia 21 de agosto. Quero deixar uma dica para os assadores. É, quando for assar aquela picanha bem gorda, bem gorda, que tem aquela capa de gordura imensa, é bom. Que tire assim uma lasquinha da gordura e coloque lá quando o fogo estiver acendendo, coloque no fogo. Tem a mãe, hein? Pra dar o cheirinho pra vizinhança. Tem a mãe, né, Magnato? Fazer um fogo, eu gosto de fazer um fogo. Eu, com muito prazer, eu sou um dos jurados desse dia. É mesmo, cara? Eu, Anônimos Gourmet, mais experimentar uma linguiça Leblon. Vai experimentar a linguiça. Tudo que botarem na minha frente, eu vou comer nesse dia. Vai passar a linguiça, então. Que beleza. Então tá, queridos, era isso, chegamos ao final deste Pretinho Básico de 1º de agosto de 2011. Até aqui viemos com Coca-Cola, torcer e a maior felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E seu pai merece falar muito mais, seu pai merece um celular Tim da Colombo. Do Geiso no cabelo no espaguete. Voltaremos logo mais às 18 horas no Pretinho Básico. Valeu!